No meu amigo Cláudio, a Fernanda, eles são diretores da Rádio Cidade Brasília, aí na Asa Sul, Distrito Federal. Muito obrigado, viu, Cláudio, pela parceria, viu? A todos os nossos ouvintes da Rádio Cidades Brasília, exibindo o nosso programa. Minha querida Flávia Adriana dos Santos, em São Paulo também, não perde o nosso programa. Meu amigo Ricardo Souza, da Rádio Transpaulista. Aí, Ricardo Souza, os amigos da Rádio Transpaulista, exibindo o nosso mundo sertanejo todos os dias, a partir das 22 horas. Muito obrigado a todos vocês, viu? Minha querida Vanussa, Vanessa Souza, em Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão, onde nós temos a Tropical FM. Um beijo de pra Isa Torres, para Enel de Brito, o William Policarpo, a Marlene e todos os nossos ouvintes dessa linda cidade. Programa todos os dias, às 7 horas da manhã. Minha querida Gé Martins, em Umuarama, no Paraná. Ela ouve o programa pela Rádio Cultura, nossa parceira, aí que exibe o nosso programa em Umuarama, no Paraná, Rádio Cultura FM. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado. Inclusive, a Gé Martins me disse que a cidade devia chamar Mulherama. Ela disse que tem muitas mulheres solteiras lá e poucos homens. Vamos pra lá, vamos pra lá. Um abraço a todos vocês de Umuarama, ouvindo o nosso programa pela Rádio Cultura FM, aí no Estadão do Paraná, no quadro Ao Som da Viola. Quem vai cantar bonito hoje? Lucas Marconi, aí de Uberlândia pro Brasil inteiro. Ele canta recordando Liguei Pra Dizer Que Te Amo. Agora no mundo sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. Já é tarde, é quase madrugada, não dormi. Você no pensamento a insistir que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. Se ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor. Sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito e pra sempre desfrutando desse amor. Sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós, da impressão irá sentir o meu calor. Vai, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Janete Castro, em Janaúba, Minas Gerais. Ela disse que não perde o nosso programa. Um beijo para minha querida Vânia Rocha, o Neymar Gonçalves Areta, todos vocês amigos ouvintes aí de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. 90.9, nossa parceira, programa todos os dias às 21h30. Um abraço a Samuel, a sua mamãe, a Dona Maria, a todos vocês amigos ouvintes de Pouso Alegre. Um abraço a todos da 90.9, obrigado pela parceria. Um abraço à minha querida Iva Aparecida de Vargem Grande do Rio Pardo. Aí, ouvinte da VGFM, um beijo para você também, viu, querida? Muito obrigado. A Eliete Silva de Belo Horizonte. Ela é de Belo Horizonte, mas mora em São João do Paraíso. Um beijo para você, viu, Eliete Silva? Muito obrigado pelo carinho de sempre. A minha querida Ângela Meliri, em Açailândia. Um abraço a todos vocês de Açailândia. Nós temos audiência fantástica em Açailândia. Muito obrigado pelo carinho, viu? Os amigos da Panificadora Júlia e todos ligados no nosso Mundo Sertanejo. O Pedro Feitosa, o Iatlen, todos vocês amigos da Açailândia. O nosso abraço carinhoso, Simone Santos. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Marinho Reis. Aí, Marinho Reis, em Monte Santo, na Bahia. Marinho Reis é cantor. Diz que brevemente vai estar aqui em Brasília, com a gente aqui no Mundo Sertanejo, divulgando o seu novo trabalho. Marinho Reis, aí em Monte Santo, na Bahia, muito obrigado pelo carinho da audiência, a todos vocês, amigos de Monte Santo, nosso abraço carinhoso. Vamos para Vanderlei também, na Bahia, um abraço ao Elenaldo Oliveira, o Rochinha, a Shirley, a Sheila, né? O Luciano, a Aline, todos vocês amigos da Vanderlei FM exibindo o nosso programa. Minha querida Fabiana Castro e o seu marido Eduardo, seu maridão Eduardo e o seu filho Bruno, ouvindo o nosso programa em Córrego Fundo, no Estadão de Minas Gerais. A Gilvanete e sua filha Lara. Aí, Gilvanete, sempre interagindo comigo no Facebook. Um beijo para você, viu, Gilvanete e sua filha Lara, sempre ouvindo o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês, amigos do Brasil inteiro ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Um abraço a cada diretor, cada programador, cada locutor, a todos vocês que compõem as equipes de toda a nossa rede de rádio, todas as nossas emissoras parceiras pelo Brasil inteiro exibindo o nosso programa. Vou cantar para vocês meu novo sucesso. Diego Valadares canta para todo mundo. Quero você para mim. Eu quero, quero, quero. Quero você para mim. Vamos lá. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar. Eu quero, quero, Diego Valadares. Vem comigo. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem em mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem em mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar. ficar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Maravilha, cantei pra vocês, meu novo sucesso, graças a Deus. Um abraço a todos vocês, amigos radialistas, que estão me ajudando a estourar essa música no sucesso aí pelo Brasil inteiro. A vocês, amigos do Facebook, que estão sempre compartilhando com os amigos, a sessão do YouTube. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Fiquem, sintam-se todos abraçados pelo Diego Valadares, toda a nossa equipe. Infelizmente, não tem como mandar abraço para todos os nossos ouvintes. Graças a Deus, nosso programa a cada dia cresce na audiência pelo Brasil inteiro. E é uma loucura no Facebook, todo mundo pedindo alô. Mas, na medida do possível, vou mandando alô aqui para todos vocês, amigos do Brasil inteiro, que ouvem nosso programa. Um beijo para minha querida Patrícia Gomes. Ei, Patrícia Gomes, em São João do Paraíso, Minas Gerais, ligada no programa aí pela Paraíso FM. Um abraço, Valmiro Gomes, toda a equipe aí da Paraíso FM, muito obrigado pelo carinho, viu? Silvana Machado, seus papais no sítio, a Silvana Vitorino, a sua filha Jéssica, aí a todos vocês, Nilson Jackson, enfim, todos vocês que estão ligados no nosso programa aí em São João do Paraíso, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Meire dos Santos, em Vilhena, Rondônia também, não perde o programa. Minha querida Márcia Nascimento, em São Bernardo, São Bernardo, Maranhão, também ligada no nosso programa. Um abraço a todos vocês, viu? Aí, meu amigo André Rocha e a sua mamãe Juliane Freitas, em Porto Alegre do Norte, Rio Grande do Norte, né? Meu amigo André Rocha, a sua mãe e Juliane Freitas, aí, de Porto Alegre, Rio Grande do Norte, ele disse que não perde o nosso programa. Minha querida Lidiane Souza, em São João do Paraíso também, Minas Gerais, não perde um só Mundo Sertanejo. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Gustavo Lima canta Diz Pra Mim. Desde o início você esteve tão presente, e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo, e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não é bem. Nosso amor, diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver, pra não te perder. O que é preciso pra te ter aqui comigo e a velha chama reacender, pra não te perder. Desculpe, mas eu não entendo. A gente se perdeu no tempo e eu fiquei tão perdido. Confesso que às vezes penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente. Mas tem que partir de você. Amor, diz o que é preciso pra te